Bravo Solo 21, decimal 9, boa tarde. Foi tomado, obrigado, boa. Controle Salvador, azul 27 no 4. Você já não passou para contar nada com a gente, mas você ainda morre o código para eles vão no meio. Momo, código, Funa Leia 037, no 4, obrigado. Cabe 231, adressa para 3 metros, o gesto é 09, entrada de estágio altitude em ETAP. Opa, liberado as restrições de ETAP, descendo 3.109, 2231. Com referência, pode voar duna, hein? Eu tenho 3-1 para o Metrô Santoro, curso localizador, curve a direita, não tem para o 070, a partir do Rio Grande. Afirmação, na proa 070, chama recuperizado, 2-3-1. Então, se temos que ter a direita, voa 964, já evitar uma formação mais 2. Consigo Metrô, voa 964? É, 035, já estou já passando lá da formação. Isso, 035, repete até o número, pode ser. Tá, 3560, estabilizou. 3560, chega a turma 1, 95. Boa noite, 07. Boa, 2422, precisa manter a proa 070, 075. Confirma 4? Azul 4422. 070, azul 4422, repete até o número 2. Azul 4422. Eu chamo o metrô 2000, confirme o quanto eles ainda nesse estado de Zul, nessa prova? A gente não fez isso, cara, foi decorado pra essa prova, na cara. 2, 0 graus, 120 graus, com 08 nós, pouso autorizado, pista no zero. Eu e pouso no zero, tá 3560. Limite radial 300 sobre a recepção. Eu Suzano, nono 64. Controle instalação, autoriza da presença de provas terras até o quilombiose. Fala Oscar, mantém os corredores, informe Interlagos. Mantém o corredor, informará Interlagos e quilombiose. Meu 32.000, atenção para 2.100, registro 909. 2.100, 909, apresente. Foi ali, este 2.2.3.1. 2.8.9.5. Exatamente, estive boa tarde. Azul 4.4.2, desça para 3.3, esquerda para o 0.1.0, limite ao lote. Pode voar o 3.9. Primativo. 3.10, 3.9, autorizado. Ajuste 1.0.9, azul 4.4.3. Canal 3.2.6, esquerda para o 0.1.0. Vem turno 2.0 graus com 0.8 nós. Precisa falar já no 0.63. Nós. Chegando a 3.2.6, na 3.0.1.0, o senhor tem tráfego à direita, posição a 1 hora e 7 milhas do localizador. Aceita a aproximação do visual para o Cristiano Zero? Afirmativo, é 3.0.1.0. Deixa eu ver para 2.100, está autorizado a chamar tudo, frequência 1.1.8.9.5. 2.100.1.8.9.5, contra a hora, 3.0.1.0. Boa, Sérgio Chane, 3.2.6, passando 2.800, descendo 2.800, visual. Voo no 1.4, descida para 3.3, o Juxão 0.9. 2.100, voo no 1.4. Azul 4.4.2, tráfego de superfície direita, posição 1 hora, 7 milhas, cruzando 2.700, pés na aproximação dos 1.0. Voo 1.1.4, curva direita, voa na proa 1.4.0. Direita 1.4.0, limite ao lote. Ok, direita 1.4.0, limite ao localizador, voo 1.1.4. Primativo. 4L, Salvador, muito boa tarde, acelera 63, zona 5, está cruzando 1.800, quando possível voa direto, Leda. 3, Rão 5, mantenha a via, saída São Rô 1, acessão até o 3.0. Tá voando 3.0, 3.0. 4.4.2, descida para 2.5.0.0.6, autorizado em nave, forma estabilizado, 4.4.2. Seria o ILS Whisky, confere, 2.500. Mantinho, ILS Whisky. 4.4.1, é, eu acho que fomos tráfego nessa posição 9 horas, 5 milhas na final da pista, 1.0, quero saber se o tráfego. 0.2, excelente. Mantenha a proa da rotatória e aguarde seus sonhos. Ok, solta a pedra, 0.2. Sétimo 4, cruzou o nível 1.1.0. Você deve chamar o centro Recife, a frequência 1.26.85, caso negativo 1.25.45. 1.26.85, 1.25.45, azul 2.7.4, obrigado. 1.1.4, em cima da ilha de Itaparica, vai descer até 3.010, atendido a tráfego no local. Outra vez que você está em curso do localizador, o guarda para reiniciar a defesa. 3.000, autorizado, localizador, voo 1.1.4. 3.2.6, pouso autorizado, Cristiano Zero, vento a 1.3.0 graus com 0.8 nós. Livre pouso, Cristiano Zero, achar 63, 2.000. Eu acho que chama a transição local para ingresso no circuito, a frequência 1.1.8 do sinal 1.5. Vento a 0, Zé. Passando o Vila Romeu Oscar. Passando o Vila Romeu Oscar, autorizado final 1.7, reporte no través da Enrimar. Altímetro 1.0.1.9. 1.0.1.9 é o ajuste, chamarada lateral da Aeronau, o Vila Romeu Oscar.

0 pronto. Ah, está 3193, mantenha o ponto esperado. Mantenha, está 3193. Bom, no 164, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus com 08 nós. Livre pouso, voo no 164. Então, a Zé, Luiz, 44, controle Salvador, 120, decimal 8, morreu, boa tarde. 3208, Xerandão, continue, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xerandão, 142, na Pucajú, Maracajú. Xerandão, 142, contato com a Bahia, Pucajú, Xerandão, a saída Puca, em São Caju, para o nível de voo, 320. Pucajú, ali, o 320, Xerandão, 1. 4-2, quando possível coordenar com o Recife, a Pro do Romeu Fox, por 8, seria... Olá, Xerandão, mantenha a 9142, chama o centro de Recife, número 26.5, contorno 1, 25, decimal 4. Agora com Recife 1285, contorno 2545, Oxalé 6142, boa. Decolado de Terra Índia com Índia, para Terra Índia com Índia, está com 03 a bordo, 045, transponda, é uma terra bom local, 10 horas na disponibilidade de Alicida, 7 por dia. Passa a palavra, Bravo Mineiro, só se confirma, chama 0145. 0145, acionado, já. Deixa eu passar a palavra, Bravo Mineiro, só se confirma, está aí, escuta, me passa. Material 500, na escuta permanente, Bravo Mineiro. To line up and take off for 10. The wind is 100 degrees with 08 knots.

controle 208, tá bom, voa e boa tarde. 208, voa, voa, 20, recebe. Falei, Salvador, voo 207, decolado, curvando agora à direita, um pouquinho antes da, da saída aí, para evitar a formação da frente. 2017, Silva Vila Santa Cruz, transmissão Coral, para o número 240. São Bruno, Coral 240, voo 207, cliente do Rio. 4048 na esquerda do controle Salvador. Bento no 00 graus com 09 nós. Não faz essa identificação dessa via chegada da Média 1, para nível de voo 0, não é 0? É uma Média 1, a possibilidade de qualidade? Então, eu vou chamar minha 3, 1 a 4, para sequenciamento, curva à esquerda da Pro 0, 6 a 0, e a gente resolve 2, 6 a 0, se parece uma vez. Pro 0, 6 a 0, a Média 3, a 4. Final airlift runway 10 with touch established. Tá Radio traffic, 3 2015 H1019 and a clearance pass approach at runway 10, Portugal 03. Contra Radio Boa, Boa 884, passando 3000 na PUCA. Boa 1884, são 5063, identificação. 5063, sim. Nós já temos 1 a 4 dessa parede de voos 8 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Um momento, só um pouquinho a intensidade do papel por 4462. Está no máximo, mas o 4462. Sente. Vou contar para a nossa família de voo 050, sobrevivência da PUCA 3 São Caju. Para a nível de voo 030. Fabiano, talvez vamos procurar atualizar a possibilidade de atualizar a Caju. Azul 4462, início de aproximação perdida. Gente, azul 4462, conforme o perfil da carta, suba para 2000, chama o controle 120, decimal 8, confirma o motivo da emitida? Wind shear. Certo. Passarelo 2230. Passarelo 2230, prosseguir. Ideal para 253, se autorizado, vou direto conquista. Aguarde, passarelo 2230. Na escuta. Controle Salvador, azul 4462. Azul 4462, suba para 2. Suba para 4019, aguardando vetores. Mantenha presente pro ar. Afirmou azul 4462. Frente 4462. Azul 4462, confirme, firmando curva à direita na sua 180. Direita pro 180, azul 4462. Criando entre 15 nós a 19 nós. Ok. Portugal 023, contacte com o 1995. 1995, Portugal 023. Portugal 023. Portugal? O que você quer? Good 3, good afternoon, continue our approach, understand by fall any clears, and report runway in sight, open side 1019. Can it 1019, continue your process, report runway in sight, report you confused today. Salvador, Salvador, 6230. Seja para o 180.